Temos uma pequena surpresa com o João Tiago Gomes. Que nos vai preparar a próxima conferência antes do intervalo. O João Tiago Gomes é de Leiria, não é? É filho do pai e da mãe. O pai dele é o João Gomes, todos nós conhecemos, o João Paulo. E ele é filho do pai, filho da mãe. Mas tens 17 anos, não é? 18. 18, eu logo vi. E tem alguma coisa para nós? Vamos ouvi-lo com muita atenção. Thank you.